Damon Hill completa a 11ª volta, ou 18.270. É a sua melhor volta, mas ele permanece na 6ª posição. Vai na 12ª, dessa ele tem que voltar para o box. Vai praticamente terminando o seu treino, Damon Hill. A 10 minutos do final. Na hora oficial de treino que nós temos. Não se esqueça amanhã. Não se esqueça que amanhã de 1 às 2 nós temos o segundo treino. Ayrton Senna vai deixando o box, hein? Ayrton Senna vai voltar para a pista. Ayrton Senna vem para tentar baixar ainda mais o seu tempo. Ele que tem a pole position provisória com 16.386. O Senna vai explicar a volta. E a gente começa a entrar da pista pela saída oeste do Senna. Estamos em terceira, quarta, quinta marcha na entrada da reta oposta. A sexta marcha, com toda a potência do motor e a freada aos 100 metros. Para a terceira marcha, da descida do lago. Saindo aqui, toda a potência, terceira, quarta, quinta, meio do lado da pista, aceleração total, redução para a quarta marcha, nessa subida. E a gente agora entra numa freada forte para o misto do circuito, curva mais lenta do circuito, em segunda marcha. Pois a esquerda no mergulho aqui, joga a terceira, veja a potência, vai para a quarta e freada novamente, outra curva lenta em segunda marcha. A saída dessa curva vai para o mergulho, terceira, quarta, quinta marcha, uma curva bem veloz, bem difícil. Agora freada para a entrada da subida da reta em terceira marcha. Aqui, veja toda a potência, vai para a quarta. Essa foi de arrepiar. Para você que gosta de Fórmula 1, pela primeira vez na história da Fórmula 1, na história de uma transmissão, um piloto de dentro do seu carro narra a sua própria volta, traz o detalhe para você, com a dificuldade da pista, com cada instante e cada momento. Você sentiu ali a voz tremida pelo salto, pelo esforço físico, pela pressão a que é submetido o piloto na Fórmula 1. Aí, portanto, você teve...